Bom dia, moço. Bom dia, senhor guardião Marabô. Isso mesmo. A gente deve chamar o senhor de guardião ou de Exu? Como você quiser, moço. É a mesma coisa. É que tem gente que tem nome feio e tem gente que acha que Exu é nome feio. Então inventaram essa história aí de guardião, né? Mas é tudo igual. Tá certo, porque, e voltando então à ideia, Marabô não é o nome que o senhor teve na sua última encarnação. Não. Não, é uma linha de trabalho. É uniforme de trabalho. Uniforme, essa palavra é nova. É. Entendi. Quando você vai trabalhar, você não bota uniforme? Bota. Não bota esse uniforme de marabô porque eu acho bonito. Então, de todas as linhas que tem de Exu, por que que o senhor escolheu a linha de Marabô, pessoalmente assim para trabalhar? Que é uma linha de alta magia, uma linha de autoconhecimento. Alta magia. Alta magia e autoconhecimento, mas esse auto com L ou com U? Um L de máximo, de acesso à informação. Tá. Entendeu, moço? Entendi. Então, o senhor como é que tem hierarquia que o senhor tem que respeitar aí no mundo Claro, espiritual? claro. Tem o Exu tronado, moço. Tem o Exu tronado. E esse Exu Tem o tronado? Exu, tem o verdadeiro Exu, Marabô. O princípio Marabô. O condicionador. Aquele que vai determinar o formato e vai determinar a organização do trabalho. É o que a gente chama de Exu tronado. E ele estabelece as regras, o funcionamento, o condicionamento das almas, dos espíritos que vão trabalhar nessa linha. E você tem que estar digno para se encaixar nisso. É como você vai pedir um emprego, você não tem que ter qualificação, moço. É a mesma coisa. Se eu vou determinar determinada, se eu determinar, fazer determinadas tarefas, eu tenho que ter certas qualificações. E aí você passa por teste, moço. Não é assim, não. O senhor então passou por teste. Claro. Claro. Mas não é provinha escrita, não, moço. É para ver tua dignidade da tua alma. É para ver a tua capacidade de compreensão, para ver tua ética, tua moral. Nós somos Exu de lei, moço. Nós temos uma regra muito mais séria que vocês. E se engana então quem acha que vocês são Dilma. espíritos zombeteiros. Espíritos zombeteiros são vocês encarnados. Vocês se olham no espelho e se acham muito bonito, um bando de gente sem caráter, moço. Eu nunca vi tanta gente encarnada sem caráter. Que mundo é esse, moço, que vocês estão vivendo? E tem moral ainda de dizer que Exu não merece atenção e é tudo coisa de macumba do diabo. Isso é coisa de gente tapada, moço. Isso é coisa de gente burra. Nós não gostamos disso, não. Nós gostamos de gente inteligente. Eu sou inteligente, meu médium é inteligente. Por isso nós escolhemos trabalhar nessa linha. Eu não gosto de burrice, não gosto de ignorância. Ignorância, para mim, é qualquer preconceito sem conhecimento anterior. O problema é que as pessoas se agarram a uma religião como tábua de salvação e se esquecem de se olhar para dentro, né, moço? Coitados desses que se agarram à religião como tábua de salvação. Coitados. E o pior, seu Marabô, é que eles criticam tudo que não vai de acordo com a falta de conhecimento deles. Moço, eu não preciso acreditar em nada, mas eu tenho que deixar o outro acreditar naquilo que ele quiser. É, então. Desde que, moço, isso tenha conhecimento, estudo, fundamento. Moço, a Bíblia. Vamos mexer num tópico, que eu gosto de mexer em coisa polêmica, moço. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? É um livro de comunicação dos tempos antigos. Mas... É muito mais um livro de história do povo judeu do que fundamento religioso. Aí pega um bando de pastor ignorante, moço, que nunca, não, nem estudou direito, faz uma interpretação literal das coisas e empurra a goela abaixo de um bando de gente boa que não pensa também e diz que aquilo é a verdade do senhor. Que senhor é esse? Só se for o cão dos infernos. Olha, eu não critico ninguém, acho que todo mundo tá no caminho de crescimento, pelas vezes mais tortas. Mas é difícil engolir certas coisas, moço. É difícil. O senhor já recebeu aí do outro lado esses pastores e padres? É o que mais tem religioso que vira Exu, moço. Sabe por quê? Eles se deram a prerrogativa de líderes, se deram a prerrogativa de pessoas importantes que lideravam uma comunidade, moço. Se você puder pedir por uma coisa, peça para nunca ter poder, moço, porque o poder que você tem aí vai ser cobrado o triplo aqui. Então, o que mais tem é padre, pastor, bispo, diabo, trabalhando na linha de Exu, sabe por quê? Para reverter tanto de besteira e maldade que eles fizeram para os outros, incutindo na mente das pessoas. Um monte de besteira, moço. Quanta gente na pobreza, na miséria, na doença, por ignorância religiosa, moço. Que karma que essa pessoa está criando? Bom, para não falar do abuso financeiro, sexual, etc, etc, etc, né, moço? Depois então... você acha que vai virar santo? Vai entrar lá pra sétima dimensão? Só se for pra sétima dimensão do inferno, né, moço? Olha, antes de eu esquecer, no começo a gente começou a falar sobre linha de trabalho. E a gente sempre vai avançar numa espiral ascendente na nossa conversa, porque ajuda a esclarecer bastante coisa. A gente tem informação, sobretudo aqui na nossa internet, que o marabô normalmente trabalha na linha negativa de Oxóssi, na serventia do caboclo Arranca-Toco. Eu trabalho na linha de Oxóssi cruzada com Xangô, moço. Ah, entendi. Vocês têm que entender que toda entidade espiritual sempre trabalha com cruzamento de energia, porque se eu preciso de uma energia de conhecimento, de busca, eu vou buscar em Oxóssi, mas se eu preciso de um sentido de justiça, eu vou buscar em Xangô, moço. Você entendeu? Ah, entendi. É importante você estudar as sete linhas dos orixás, moço, para entender o que, que a gente tá falando quando se fala em Oxalá, em Oxóssi. São virtudes, são tronos divinos de radiação de certas verdades universais, moço. Você tá entendendo? Certo, certo. Então, se eu preciso de um recurso energético, de uma linha que não é especificamente a minha, eu tenho o direito de usar essa linha para ajudar a resolver aquele problema, moço. Você entendeu? Não é porque diz assim, Marabou trabalha como servente de Oxóssi. Sim, é no servente do conhecimento, do autoconhecimento, da busca do conhecimento. Mas se eu tenho um caso, por exemplo, de uma pendência, que é uma coisa, uma questão de justiça, moço, uma justiça kármica, eu vou pedir licença a esse orixá para usar essa energia. Se é uma coisa de amor, eu vou pedir ao Oxum. Se é uma coisa de iração, eu vou pedir a Iemanjá. Se é de doença, eu vou pedir ao Baluê, etc, etc. Todas, quando você, à medida que você ascende, você tem a, vamos dizer, a prerrogativa de poder utilizar essas energias. Por isso que eu te digo que nós trabalhamos com alta magia. Porque a magia simples é uma coisa, alta magia é como você combina energia. Você entendeu, moço? Entendi. E magia seria, então, a... manipulação energética. Ah, tá. Com a ferramenta da mente sua. A minha mente, o ectoplasma do médium, durante o atendimento... E a movimentação das energias de quem está sendo atendido, para que ele não... Como eu sou um cobrador kármico, eu não posso deixar a pessoa se desviar do caminho, né, moço? Mas nós podemos moderar, podemos maneirar as coisas, está difícil, desde que a pessoa tenha compreensão e entendimento. Se a pessoa escolheu passar por uma série de dificuldades, eu não posso tirar essas dificuldades, porque é o aprendizado dela. Mas eu posso fazer com que ela passe por aquilo sem se machucar tanto. Como é que você se machuca menos? Quando você se coloca na sua energia verdadeira, menos. Quando você tem fé, vamos dizer assim, para colocar numa coisa que todo mundo entende. Fé não é ficar acendendo uma vela todo dia pro santo e rezando e pedindo. Fé é você olhar pra si e se reconhecer como divino. É fácil falar, é difícil de fazer. Seu Marabô, eu vou perguntar uma coisa assim, é mais física agora, é, por questão do áudio que a gente está produzindo aqui. Ele está dando um som que parece que está passando um trem aí atrás. Estão tá consertando ou estão arrumando alguma coisa aqui no prédio desse filho. Ah, então não é aqui no computador. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Tá muito ruim, moço? Não, tá bom, vale a pena. Pelo Fica um zumbido, né? Fica um zumbido. Então eu achei que era aqui no computador e eu ia tentar arrumar, mas se não é, vamos não, bola pra frente. Acho que tô passando um raspador, uma enceradeira, um negócio. Mas esse povo eu vou falar, viu? Mas olha, então é o seguinte. Aqui, eu também vejo que há vários caminhos que o Marabô pode trabalhar. Os caminhos são esses, o senhor dirá o qual o senhor está. Se, às vezes até existe um novo, não sei. Dizem que existe o Marabô das Sete Encruzilhadas, do Cruzeiro, das Almas, Toquinho, Marabô Cigano, Marabô das Matas e Marabô da Calunga. O Calunga é cemitério. Uhum. Então, é isso que eu tô te falando. Se eu vou trabalhar com a energia de Obaluaiê de Omulu, eu vou ser o marabô do cemitério da Calunga. Se eu vou trabalhar com a energia de Oxóssi, eu vou ser o marabô das matas. Se eu vou trabalhar com a energia de Oxalá, etc, etc. A cada orixá que você, vamos dizer assim, obedece, moço, você pode adotar uma roupa, um uniforme. Entendeu? Entendi. É a energia que você usa para exercer seu trabalho, moço. Ah, tá. E o senhor tá mais na qual? Eu tô mais na de Xangô. Xangô. Então, é marabô do quê? Das almas? Moço, isso não importa. A alma é linha de Oxalá. Ah. Você entendeu? Aham. Você pode me chamar marabô da pedreira. Você pode me chamar de marabô das pedras. Você pode me chamar marabô da montanha. Alguma coisa que faça referência ao orixá Xangô. Ah, entendi. E o senhor, se a roupa que o senhor veste, ela é ideoplasmada, né? O senhor que faz ela. Pra quem tem evidência, vão me ver, sim. Com uma capa, uma cartola, uma capa preta ou azul marinho bem escura. Uhum. E por dentro roxa. Uhum. E isso. Então, e as pessoas aí no mundo espiritual, quando o senhor chega, o senhor impõe respeito? Muito. Respeito é bom, eu gosto, moço. Eu não fui. Ah. Moço, quando eu fui encarnado nessa terra, eu já fiz coisa que até o capeta duvida, moço. É. É, mas hoje eles me respeitam pelo meu conhecimento. Eu não passo medo em ninguém, não, moço. Eu sou até de bom trato. Mas não pisa no meu carro, moço. Não fala besteira perto de mim, que eu tenho pouca tolerância com gente burra, já te falei. Tá certo. E sabe qual tipo? Eu admiro gente humilde, moço, que não teve acesso às coisas. Ah. Mas o que eu mais detesto é gente que se desletrada, é de uma ignorância absurda. Entendeu, moço? Entendi. E não gosto de arrogância. Porque quanto mais você sabe, menos você sabe. Então abaixa a sua testa. Então, realmente é lamentável a gente ver as pessoas achando que sabe muito e fazendo mal pra muita gente, né? Mas não seria pior aquelas pessoas que sabem que estão fazendo mal e levando um monte de gente burra pro caminho errado, igual o senhor fala, burra? Por isso que eu te falei que tá cheio de Exu, que é pastor, bispo, professor, político, então é o que mais tem, né, moço? Agora... Porque se eu me dou... Se eu me dou o papel de dirigir, de liderar, sem ter conhecimento, sem ter a fé, sem ter a verdade divina, eu tô levando as pessoas pro buraco, né, moço? É. Não é isso? Realmente. E aí, você acha que você não vai ter responsabilidade pelo que você tá fazendo com os outros, moço? É. Se família, que já é um núcleo pequeno, você já resolve um monte de karma ali, porque você tem relação de corresponsabilidade. Você imagina uma pessoa que se diz, ah, é porque a minha comunidade, os meus fiéis, os meus alunos, todo mundo que se coloca num papel desse, você tem que ter muita consciência. É. Porque um deslize assim na formação do caráter, que seja de uma pessoa, pode botar a vida daquela pessoa perdendo. Isso é muito sério. Só que as pessoas fazem isso sem consciência. A gente fala que... O senhor falou da vida do senhor, o que o senhor fez mal. E o senhor falou que veio pastor e às vezes padre, e as pessoas que têm o ego muito inflado e faz muito mal para as pessoas aqui na Terra, às vezes vai para ir como Exu. Só que não devia ir para ir como Quiumba, porque Exu parece que tá uma coisa mais acima. É, mas é que tem vários níveis de Exu, né, moço? Ah. Quando você começa, até você chegar a ser um Exu coroado, como eles falam, ou Exu de lei, você passa por Quiumba. Todo mundo já foi Quiumba, moço. Até você, com todo o seu conhecimento, se você vir, se você, com o teu conhecimento, se você desviar as pessoas, na verdade... Não, moço, você também vai virar um Quiumba bem grande. Por quê? Porque Quiumba é aquele que não entendeu as coisas ainda. Ah. E não entender não significa que você não tenha conhecimento intelectual. É. Porque não adianta também ter só conhecimento intelectual, moço, não sentir aqui, ó. No coração tem que ter ressonância com o divino, e o divino é no coração, não é na cabeça, moço. Então tem gente que acha que às vezes tá fazendo muito bem e tá ferrando com a vida do outro, né, moço? Então por isso... Depende do teu grau de consciência, do grau de consciência do que você estava fazendo. Porque uma coisa é, às vezes, eu acho que eu estou certo, estou ajudando. Então, esse vai vir pela ignorância para um nível mais baixo. Agora, aquele que sabe o que está fazendo e está prejudicando, esse vai para o sétimo nível do umbral mesmo, moço. Esse vai lá para baixo para ser arrancado com isso quando tiver o perdão das entidades superiores. Para ir alguma equipe de Exu mais trevoso buscar e arrancar esse moço de lá. Ele tem que pedir perdão todo dia, moço. E aí começa a escalada, né? De desenvolvimento espiritual, que é muito longa. Isso se conta por séculos, anos, milhares de anos, moço. Então, o Exu de lei é aquele, então, que... Ele ganhou consciência e sabe o que tá fazendo. Ele sabe que no universo existe lei para tudo. É. E ele respeita isso. Então ele não prejudica. Porque ele sabe que se ele prejudicar, ele vai estar se prejudicando. Só que na história, por exemplo, do Exu da meia-noite, ele fala assim, não, eu vou preferir ficar aqui, porque eu vou ficar com. Eu tenho com um chicote novo, uma espada nova. A hora que algum anjo desses cair do céu, porque parece que é isso que acontece, às vezes se rebela, ou sei lá o que eles fazem, uma pessoa que foi para uma paragem melhor, né? No mundo espiritual. Então. E daí ele falou, vou ficar aqui, eu prefiro ficar aqui, porque a hora que um desses cair aqui na minha mão, eu vou maltratar eles tanto para eles aprender que aqui é só sofrimento. Ah, moço, eu não sei. Eu acho que isso é uma visão. Isso é uma história. Como é que é a sua? A minha história é muito simples, moço. Eu tive muito desmando aí de poder mesmo, eu era muito autoritário. Mas não era uma má pessoa não, moço. Uhum. Mas eu achava que eu podia dar conta da vida de todo mundo, né? Uhum. E acabei entendendo que eu não dei conta nem da minha, né, moço? O senhor então, era... eu preferi, eu escolhi esse caminho, porque eu acho que o que é mais importante na vida do ser humano é a consciência divina, moço. Isso você começa a trabalhar desde lá de baixo. Então eu preferi seguir um processo de evolução muito lento, de milhares de anos. Eu tenho encarnação que eu recordo na Atlântida, há 12, 13 mil anos do seu tempo, moço. Então, o poder sempre foi uma questão séria para mim. E é por isso que eu trabalho nessa linha, moço. Porque eu quero ver justiça. Eu gosto muito de poder bem usado. Entendi. Então, no caso... O senhor até falou, citou. Então, o senhor acha que se eu me desviar do caminho, se eu for para aí, eu já chego num grau bom já de Exu? Ou talvez você já vire um anjo, né, moço? Vai depender da sua vida, você é muito novo ainda. Claro, claro. Mas eu digo assim... O que eu tô te dizendo é que você tem que tentar conciliar, moço, seu conhecimento. Você é um moço muito inteligente, fiquei com veio com muito preparo espiritual. Uhum. Então, a maior é a tua responsabilidade. Mas também não se negue a viver a vida mundana, a vida dos homens. Uhum. Porque se você tá nesse plano, você tem que viver a vida desse plano. Tá você certo. Não é um santo encarnado. Entendeu, tá moço? Tá certo, tá certo. E, então, mas é normalmente na última vida do senhor que definiu mesmo, porque é sempre na última vida que a gente tem a opção e as chances e as oportunidades, né? Então, nessa última vida, o senhor foi, o senhor não precisa falar se o senhor não quiser, o senhor foi pastor, prefeito, presidente, príncipe... Não, digamos que eu tenha sido homem de poder, de posse. Tá, tá. E aí, quando o senhor morreu do quê? De doença. De doença. E aí... Velho. O senhor esperava já que ia morrer? Sim. Então ninguém mas conseguiu. Era muito materialista, eu achava que acabava tudo. Ah. Achava que depois da morte eu ia virar os bichos, iam me comer e acabou. E daí o senhor, depois que o senhor desencarnou, a grande surpresa, o senhor continuou vivo. É. A morte é só uma mudança de consciência, né, moço? O corpo físico padece, mas o espírito continua. Agora, quando você morre, você vai ser levado para um lugar que a tua consciência acha mais adequado, né, moço? Nós temos informação que o seu tranca-rua, o que a gente conversou, ele, quando desencarnou, ficou no umbral. Todo mundo fica no umbral. Que você, porque você não tem consciência espiritual, você acha que você vai parar onde? No céu? Não, às vezes vai para mais para baixo, né? Não, mas tem 7 níveis de umbral, né, moço? Ah, tá, tá. Você tem 7 pra cima, 7 pra baixo. Nossa. Então, sim, a energia vai se densificando. Ah. Claro, claro. Você tem entidades que são Exus mais, que eu chamo de Exus mais trevosos, que não vem nem luz. Nenhuma. Nossa. É. São uns bichos feios, viu, moço? É. Aff. Feio em que sentido, assim? Feio do ponto de vista plástico mesmo, moço. Feio de ver. Eu gosto de coisa bonita, moço. Então vai, Exu é coisa. Eu detesto essas imagens de Exu que vem de casa de Umbanda. Eles botam o Exu todo escurinho. É. Tudo com o chifre do capeta. É. Não sei porque botaram aquilo. Acho que é quando surgiu a religião, as pessoas ainda tinham. Pra impor respeito, as pessoas ficaram com medo. Isso é uma besteira, moço. As pessoas têm que ter medo delas mesmas. Eu sempre digo uma coisa, Deus me livre de mim mesmo, né, moço? É mesmo. Não, mas às vezes eles realmente até imagem vermelha ou meio bicho, meio... É porque a energia de Exu é energia vermelha. É energia básica, né, moço? É o chakra básico de vocês. Então, a gente trabalha com a energia mais terrena. E é uma energia, do ponto de vista de coloração, vermelha. Quando você está trabalhando com a energia de Exu, se você conseguir tirar uma foto do médium aqui agora, você vai perceber que ele está envolto em energia vermelha. Ah, entendi. Inclusive, eu perguntei isso para o pai Joaquim ontem. Como é que o senhor, já que veio esse assunto, como é que o senhor fala através dele? O senhor se conecta com os... Contato magnético, normalmente você se... Vamos dizer assim, você se liga nos chakras... que você acha que são os necessários para você passar sua mensagem. Por exemplo, se eu não vou ter uma postura física de atendimento, que normalmente eu fico em pé assim, com a mão para trás, hoje nós estamos aqui sentados, então eu só estou ligado aqui no segundo chakra do médium e aqui no plexo solar do médium. Eu vejo que o senhor, quando ele canaliza o Pena Branca, a voz é diferente também. O senhor... Ser Pena Branca já é um anjo, né, moço? Eu sou mais pra capeta mesmo. Então, seu Pena Branca não toma nada. Eu já gosto de tomar um uísque. É. Gosto de fumar um cigarro bom. Eu gosto de coisa boa, mas não é porcaria pro meu lado que eu não gosto, não. Seu Pena Branca já tá em outra. Ele já passou por esse caminho, né, moço? Mas vou lhe dizer a verdade, seu Pena Branca já foi Exu, viu, moço? Nossa. Sim, senhor. Todo mundo. Daqui a pouco até eu vou deixar de ser Exu, né, moço? É capaz de virar um preto velho, um caboclo aí, né? Essa é a ascensão dentro da linha de evolução espiritual. É assim, pra quem trabalha na Umbanda. Ah, é? Como é que é? Você vem com primeiro, normalmente você trabalha nas linhas de Exu. É. E aí depois você vira na linha de caboclo ou de preto velho. Eu não tenho muita outra saída também, né? Você não vai virar um erê, né? É, pode virar ele também. É que eu detesto criança, moço. Muito bagunceiro. Mas pode. É uma questão de afinidade. Se eu fosse escolher, eu ia escolher um caboclo. Tem mais a ver comigo, né, moço? Ah, entendi. E outra, nem é porque. É porque a Umbanda e as linhas de trabalho aqui na Terra são esses os arquétipos que ela oferece, né? De qualquer Exato. forma. É, mas vai mudando, viu, moço? Daqui a pouco vai estar tudo diferente. Sabe por quê? Porque Ah. esses povo novo que vão chegando não vão entendendo mais nada dessas linhas de santo, de nada. Nossa. E vai ficando mais, vamos dizer assim, você que gosta desses termos mais bonitos, você vai perdendo a plasticidade. Você deixa de ter, vai perdendo importância a forma. Entendeu, moço? Você está falando com o espírito XYZ, não importa. Você está falando com o seu mentor espiritual. O que importa Ah. se é índio, se é preto velho, se é criança. Mas a Umbanda é importante porque ela, de formação, conseguiu oferecer ao povo mais humilde uma forma de identificação, que não encontrava nas casas espíritas, porque os espíritas eram muito mais elitizados, como ainda são hoje, né, moço? Então, mas à medida que isso foi evoluindo, eu acredito que tende a haver uma conversão. E você não vai ter nem espiritismo, nem umbanda. Você vai ter um espiritualismo, vamos dizer assim, sem plasmar nenhuma forma. Entendeu, moço? É porque pro povo de hoje isso é um pouco difícil. Mas daqui a pouco as pessoas vão começar a entender que, na verdade, o que importa é a mensagem, não importa quem tá dando. Ah, entendi. Entendi. É questão da própria evolução da consciência humana. Claro, você tá tendo uma mistura tão grande de vamos dizer assim, das culturas. Que daqui a pouco nada vai fazer muito sentido, tudo é muito mundial, entende, moço? Então, daqui a pouco a Umbanda vai ter que trabalhar com, sei lá, um aborígene australiano ou um esquimó já trabalha, viu, moço? Tem esquimó na Umbanda. Você vai poder trabalhar com, sei lá, com tirolês, né, moço? Para poder entender a cultura deles. Então, a Umbanda tem essa, vamos dizer assim, ela tem essa plasticidade, ela tem essa flexibilidade. De aceitar qualquer espírito que venha para fazer a caridade, fazer o bem, né? Mas isso vai chegar um momento que a forma não vai perder importância e vai ficar só o conteúdo, né? Você sabe disso. O senhor, a gente falou sobre hierarquia. O chefe do senhor, ele é muito mais, vamos dizer assim, mal ou muito mais sutil? Muito mais mal? É. Assim, de malvado? É, do que o Nós não senhor. somos malvados, não, moço. De Não, eu. onde você tirou essa ideia, moço? Você tá reforçando o preconceito. Daqui a pouco vamos botar chifre de novo, moço. Então nós não temos maldade, não, moço. Nós só fazemos justiça. É que às vezes, para promover o bem, a gente tem que ser mal, moço. É, a Vocês não gente. aprendem. A gente mostra o caminho do amor para vocês, moço. Vocês vão pelo caminho errado. O que que a gente tem que fazer? Me fala. Sabe assim, E aí? você tá levando um rebanhozinho ali, ó. Ó, aqui tem o caminho. Aí tem aquela vaquinha que quer ir pro outro lado. O que que você vai lá? Você vai lá e dá uma senta uma vara nela pra ela voltar pro caminho, moço. É isso que nós fazemos. Você pensa que nós gostamos? Eu queria não trabalhar, não, moço. Eu queria que nem vocês ficam imaginando. Ah, que vida espiritual. Fica lá sentado numa nuvem tocando um instrumento, né? Moço, nós trabalhamos demais aqui. Mais que vocês aí. Então. Graças a Deus a gente não cansa, né, moço? E o, e o trabalho é porque a gente que aprendeu a ser criado da maneira mais fácil possível, né? Com tudo cheio de amor e às vezes até esquece da responsabilidade, a gente entende justiça como maldade. É, eu sei. Eu também entendi assim. E ficava reclamando, me achando infeliz. Por que que Deus fez isso comigo? Porque eu não merecia. E merecia ter muito mais. Deus foi muito bom comigo. Ele tinha que ter acabado comigo mais, moço. Tá certo. E então o chefe do senhor Ele é mais sábio, né, moço? entendi. Aqui a hierarquia aqui é por conhecimento, moço, não é por poder. Ele é E mais velho que eu também, um espírito antigo. entendi. Então ele sabe mais, ele já encarnou mais. Já não encarna mais hoje, né, moço? Eu não sei ainda se eu vou querer reencarnar, acho que não vou querer, não, moço. Mas é, o senhor está sabendo que está tendo uma transição planetária, está vendo uma limpeza aí, né? Ah, Senhor... nem começou ainda. Você vai, limpeza você vai ver daqui uns 10, 20 anos. Ah, não começou ainda? Começou assim. Aham, começou. O planeta tá esquentando. É. A energia do planeta tá esquentando. O sol tá esquentando. Vocês vão ter um problema sério com água, moço. Falta de água. Vocês vão ver o que que é tristeza, moço. Sabe por quê? Não tem, esse planeta não aguenta mais vocês. Ele tá. Sai de mim. Parece um bando de carrapato em cima. Só suga, suga, suga, suga e não tem. E aí vocês querem manter um padrão de consumo de país desenvolvido, gente rica? Vocês esquecem que tem limite para tudo, né, moço? Tem gente demais, tem pobreza demais, tem injustiça demais. Tem que dar, tem que acabar com essa história, moço. Então, assim, aos poucos o planeta vai se livrando dos seis. E vai vindo gente, espírito mais elevado, para criar uma base nova de sociedade mais justa, menos pesada, menos polarizada, que é um termo que vocês adoram, tá? Né? Vai ter um pouco mais de amor pelo planeta, por si mesmo, né? Um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de humanidade. Vocês chegaram no extremo do egoísmo, da falta de caráter. Bom, só isso daqui só não explodiram com esse planeta ainda, porque tem gente de fora interferindo. Vocês não gostam de falar desses ETs, moço? Esse é o papel deles, é zelador do planeta, que nós não temos condição de fazer isso. Nossa. Nós não temos. Nós não temos amor suficiente pelo planeta para zelar. Nossa. No livro do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, seu Marabô, ele fala muito de uma sociedade que a gente só pode se tornar daqui no mínimo 500 anos. A Terra vai estar diferente daqui a 1.000 anos. A nova Terra é 1.000 anos. Não é as Mas é. pessoas aqui, assim, do ponto de vista de vida biológica humana, é muito tempo. Mas do ponto de vista cósmico ou galáctico, isso não é nada, né, moço? Ah, não, É nada. certamente. Mas é Até que não eu. estamos falando, estou falando que nós tivemos encarnação aqui. Eu tive carnação há 14, 15 mil anos atrás, moço. Eita. Então você tá. E tem coisa que tá. Tem espírito perambulando aqui há 400 mil anos, moço. Preso, né? Preso nessa roda de samsara dos seis aí, essa roda kármica. Gente que chegou aqui com missão e acabou se perdendo e ficou preso aí, moço. Então esses portais que vocês. Você vê assim, estão abrindo portal disso, daquilo, é pra esse povo voltar pra casa. Esses, os espíritos dos seis não são daqui, não, moço. É tudo emprestado. Esse planeta é emprestado para vocês experimentarem. Isso daqui é. Se vocês tivessem essa noção, vocês iam tratar isso melhor. Mas vocês estão acabando. Acabando. Isso é uma tristeza. Vocês não gostam muito, né? Quem que gosta também, né? Mas o que eu falei, só citei o planeta Marte, porque parece que eles trabalham em simbiose, um ajudando o outro para um fim comum, o que a gente devia fazer, né? Seria inteligente. Você sabe o que é sinarquia, moço? Ah. Você sabe o que é sinarquia? Não conheço esse termo, Então, não. vai, se eu quero moço inteligente, você vai, eu vou falar, não, você vai procurar, você vai Ah. entender o que é, porque é um sistema de poder, de divisão de trabalho por competência, por conhecimento, por mérito. Ah, tá. É uma coisa que você vai ter, tinha muito assim em Grécia, sabe? Aquelas coisas que você gosta, de antiguidade, clássico. Aquilo era um, vamos dizer assim, um laivo, um pequeno ponto, né, do que pode ser. Mas vocês acabaram com isso. Mas daqui a 1.000 anos a Terra vai estar assim, moço. Ah, Você tá vai ter certo. um sistema de mérito e gente competente para olhar. Agora, a superfície do planeta vai mudar. Isso, vai acabar. O planeta não vai acabar. O que vai acabar com vocês. Esse bando de chupim em cima do planeta. Isso vai acabar. Esse povo não vai vir mais para cá. Mas Tanto é que assim, estamos finalizando um ciclo. Quando se fala em finalização, estamos finalizando um ciclo kármico, né, moço? Tem gente que não tem mais, gente nova que já vem para cá sem karma. Quando se fala criança cristal, criança aí, é gente sem karma. É gente que tá leve. Então essa leveza vai ser necessária para se chegar a essa nova terra, moço. Mas conta pra mim como é que tá a movimentação aí no mundo espiritual. Existe também um certo planejamento que deve, obviamente, começar daí, né? Ó, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é do meu médium, né? Ou dos meus médiums, porque eu trabalho com vários. Ah. Então eu tenho que saber se ele tá andando na linha, moço. Se não estiver andando na linha, toma a bordoada da gente. Mas esse médium é muito bom. Esse médium é um médium que ele não é muito de fazer muita coisa, não, mas tudo que ele faz com muita propriedade, assim. Ele é um moço sério. E gosta de estudar e é inteligente. Tem uns outros aí que são mais rebeldes, assim. Mas a gente tem que aceitar os outros como eles são, né? E o trabalho do senhor num terreiro de Umbanda consiste no quê? O que salva Peixu, né, moço? Merda. Limpar a merda dos outros. E aconselhar de forma direta, porque eu sou direto. Não vem tapar o sol com a peneira pro meu lado que não funciona, moço. Eu tô vendo. Às vezes a pessoa chega um consulente, como vocês gostam, uma pessoa que vai lá pra se consultar. Vem com aquele papo mole, né? Eu tô sofrendo, querido. Moço, você acha que eu vou passar a mão na cabeça, moço? Eu vou falar assim, você tá sofrendo porque você quer. Porque você escolheu o caminho errado, moça. Ai, porque meu. É sempre, mulher sempre vai atrás de macho, né? Ai, meu marido me largou, meu namorado por outra. Primeiro, você tem que ter marido, moça. Será que você serve pra ter marido? Você não sabe cuidar nem de você, moça. Né? E uma visão que as pessoas têm errada da Umbanda, sagrada, é que ela aceita, trabalho e fazer macumba para fazer mal para os outros. É A assim? gente faz macumba, moço. Macumba é magia. Todo umbandista faz magia. Mas a magia é manipulação de energia. A gente faz nada para acabar com os outros, não, moço. Quem faz isso é quimbandista. Quimbanda é magia negra. E ele serve a quem tá pagando. Certo? Então, umbanda é só, por exemplo, chega uma moça, ela quer fazer uma amarração para não sei. Então, vamos fazer uma. Sabe o que nós vamos falar para ela? Eu não faço isso. Eu falo pra cara, moço. Então, assim, esse menino aqui não vai frequentar esses terreiros. Tem muito terreiro que faz isso pra ganhar dinheiro, moço. Pra ganhar dinheiro, o povo dá nó em parafuso, moço. Não, então o senhor fala que mesmo dentro da Umbanda, né, não podemos generalizar só porque existe gente gananciosa que leva para o lado errado. Claro, moço. Toda religião é assim. O que Toda importa isso. é quem que é o gerente desse terreiro. Ah, Começa a analisar por aí, moço. entendi. Quem são os médiuns que trabalham nesse terreiro? Né? Então, assim, é um conjunto, né, moço? Tem muita coisa aí por trás. Então, não se leve pelas aparências. Tem umbanda boa e tem umbanda ruim. Quem faz umbanda ruim são as pessoas. O Toda senhor. religião, do ponto de vista teórico, do ponto de vista, vamos dizer assim, teológico, é bonita. Você conhece alguma religião feia? Na aparência é espaço uma imagem É bonita. tudo ligação com Deus, com o divino. Coisa bonita, né, moço? É. Aí você começa a olhar a prática, é só desgraça, moço. Só desgraça. É Olha. só desgraça, moço. É um bando. Eu vou falar pra vocês. Tem um monte de umbandista que não vale um centavo. Que nem umbandista é, porque assim, nem entende a religião, não foi estudado, não entende expressão, não tem nada. Às vezes pegou um livro lá que decorou meia dúzia de banho e sabe, acho que sabe dar conselho, né, moço? É, mas isso vai pra tudo. Vai ter um monte de espírita também que acha tudo lindo, vai ter um discurso bonito e que tem uma vida que é completamente contra tudo aquilo que ele tem no Nossa. discurso. Como a igreja católica, não tem um monte de padre sem vergonha, pastor sem vergonha. Né? Então, assim, toda religião é feita de gente. E vocês têm falha nisso. Né? Agora, o que eu te digo é, nenhuma entidade que trabalha, vou dizer de Exu, vou falar pela. Nenhum Exu de lei se presta a um serviço desses. Ele vai se prestar um serviço desses se isso for útil para o crescimento espiritual daquela pessoa. Você entendeu? Entendi. A pessoa te pede uma coisa e você faz. Vai porque ela vai aprender através do. Você entendeu? Por isso que a gente fala que Exu é bravo, que Exu é mau. Exu não é bravo. Exu está aqui para promover consciência, moço. E do jeito mais justo, né? Mais duro, né? Mais duro. Eu não passo a mão não, moço. Eu já falo logo, rasgo o verbo. Quer Bom. buscar ajuda? Sabe qual é a melhor ajuda? Olha para dentro de você, vê a tua verdade. Para de tapar o sol com a peneira, moço. Nossa. E o senhor já repreendeu algum babalorixá de lei assim, tronado, num centro de Primeiro, Umbanda? não, porque na verdade, quando ele se arrouba esse título, e acha que nós somos apenas servos dele, né, moço? Então. Não, eu nem entro nesse tipo de coisa, moço. Ah, tá. Você já Você tem o fez. direito de escolher. Não, não, não. Quando você vê que a pessoa quer muito título e muito poder, pode sair correndo, moço. Sai correndo que ali não tem verdade. Ali só tem mentira. Entendi. E isso serve em toda a religião. Ah, quando a pessoa se acha muito encantadora, muito bonita, É. muito isso, sai correndo, moço. Porque não tem estofo nenhum. É só aparência. Mas vocês vivem no mundo da aparência, né, moço? É Por que que esse preciso. planeta tá indo pro buraco, moço? Porque é só aparência. Não tem conteúdo de nada, moço. Nada. Eita. Então, assim, começa a ficar muito, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Sai correndo. Procura coisa mais simples. Gente mais modesta. Você vê algum grande avatar kármico aí, moço? Que tivesse qualquer tipo de empáfia ou arrogância? São os mais simples. E acabou a época de guru, né, moço? Você é seu guru. Você é seu guru. Nós podemos te aconselhar. A Umbanda, Espírito, essas religiões ditas espirituais têm essa missão de aconselhamento, sim. Mas aconselhar não significa que eu vou viver a sua vida por você. E nem te dizer o que você deve fazer. É te ajudar a entender melhor o que você está passando, né, moço? O senhor, às vezes, na hora do sono, o senhor tira alguém do corpo, convida para dar um passeio? Esse moço trabalha no sono. Esse moço vai para o umbral ajudar a gente a resgatar espírito de prostitutas, por exemplo. Isso é um trabalho que a gente faz. Ah, entendi. Ele tem essa missão. Isso vamos dizer assim, um acordo dele. E nós estamos juntos. E ele vai para aconselhar, porque ele conversa bem. Ah, Você entendeu, moço? entendi. Não tem perigo. Não. Morrer não Não. vai, né? Não, moço, não tem isso. O que existe, o perigo talvez, é que se você não tem fé ou força dos pensamentos, você pode, vamos dizer assim, se deixar contaminar por aquela Ah, energia. E é muito triste, moço. nossa. Mas vocês Então, estão. os médicos têm muitas vezes têm isso. Às vezes acordam muito cansados. E eles não É. entendem por quê. É porque estão trabalhando de noite. Entendi. E vocês precisam, né? Porque eles têm uma energia mais animalizada, né? Que vocês manipulam lá. Eu não gosto dessa palavra que você usa. Animalizada, porque dá a impressão que é uma coisa assim de besta, do capeta, sabe, moço? Eu Ah, prefiro. entendi. Vamos dizer, vocês têm uma energia mais densa. Densa, tá bom. Então, eles têm, claro, vocês que estão aqui encarnados, vocês têm que ter, senão vocês estão voando, né, moço? Então, a gente usa esse ectoplasma, essa energia mais densa de vocês, para poder ajudar. E fazer caridade para aqueles que estão lá perdidos, né, moço? Sem saber. Quando a luz divina diz, é hora de resgatar, o trabalho de resgate é feito. E não é fácil. Você já tentou convencer uma pessoa que não tem autoestima nenhuma de que ela é filha de Deus, filho? Nossa, nem Isso é tento. uma tarefa inglória, moço. Ah, eu não tento não. Não tô falando nem desses, sabe, esses espíritos mais revoltados, eu tô falando de espíritos que morreram por depressão, por se sentirem desvalorizados, é muito triste, moço. Muito triste. Porque você tem que fazer despertar aquela fagulha, dizer assim, você também é filho do grande, né, moço? Isso é. Isso é difícil, moço. Porque às vezes a pessoa não quer. Você precisa ter paciência, né? Ah, entendi. Porque não é vocês chegarem lá e jogar um manto bonito em cima dela, ela vai mudar a vibração dela. Não. Tem que vir de dentro. Claro. Claro. Entendi. E ela tem que pedir ajuda. Ah. Ela ou ele, né, moço? Ela ou ele. Porque também existem espíritos de prostitutas. Ah. Espíritos que usaram homens e mulheres que não eram profissionais do sexo, mas que usaram seu corpo de forma indevida. O que que é Abusaram. usar? O que que é usar o corpo de forma indevida assim? Porque assim fica claro. Você usar seu corpo para atividade sexual mais do que o necessário para te satisfazer sexualmente. Ah, É demais, é ruim. entendi. O sexo é importante para vocês. Não só para reprodução, porque isso eu acho que já nem é mais importante. Mas é importante para equilibrar e para estimular toda a estrutura energética de vocês. O sexo, a tal da Kundalini, é fundamental, né? O sexo, vamos pensar um sexo tântrico, onde você estimula aquilo, é para chegar até a sua coroa e se, vamos dizer assim, fazer uma conexão com o divino. Isso é para poucos. Mas o sexo tem, vamos dizer assim, a importância de reenergizar, de reequilibrar, de trazer alegria para vocês, de dar uma sensação de vida, né? Só que isso é bom quando você quer fazer, né? Quando você tem atração e quando você se sente estimulado a fazer com a outra pessoa que de que você gosta, né, moço? É. E aí não tô dando valor, pode ser homem, mulher, macaco, com quem você quiser, moço. Se você vive em função disso, já tem um desequilíbrio. Ah, Em tudo. tá certo. Em tudo. A pessoa que vive só para sexo tem um desequilíbrio. Ela é viciada. É É. comum, drogado. Como comida. Como, sei lá, todo tipo de vício. Todo tipo de atividade que é viciante. Problema. Você também não tem seus vícios, moço. Você é viciado em leitura. Ah, Pode não não. fazer mal, mas também é um vício. Tá Então, assim, certo. a busca do equilíbrio é que é o bom. Então, tem gente que usou, não se prostituía, mas usou de forma muito ruim e se sentia mal. Por quê? Porque o sexo feito muitas vezes sem sentido dá uma sensação muito grande de vazio. Sentido naquilo. Então, são pessoas que perderam o estímulo. Elas usaram energia de forma, vamos dizer assim, inconsequente. E não existe um julgamento de valor. Você vai me perguntar assim: com quantas pessoas eu devo fazer sexo? Você que sabe, moço. É É isso. bom para você, mas eu digo assim: quando aquela energia não está sendo usada para algo que é divino e para que algo que te estimule, tá errado. Seu Marabô, só para ter mais informação assim do mundo espiritual, deixa eu perguntar isso. Vocês, então, o Exu, ele é aquele que sabe que fez um monte de coisa errada, mas que mereceu estar num lugar que é diferente onde os espíritos iluminados estão. Mas e que já pagou a dívida kármica, mas continua aí. Ah, tá pagando. Tá pagando, você Tem. escolhe ficar 100 anos, 200, 500, você escolhe, Ah. fazer trabalhar mais em menos tempo, trabalhar pouco em mais tempo, moço, não existe nada forçado aqui, tudo é por consciência. Então você mesmo chega à conclusão, você senta com um, né, com seus mestres, Ah. vamos dizer assim, e eles vão analisar, ó, tua sequência de encarnações é essa. O que que você quer? Você quer reencarnar, você quer ajudar, você quer trabalhar, você... Tudo é feito por acordo, moço. Ninguém empurra nada pra você fazer, não. E outra história, essa história de que dizer que o umbral que é feio, que nós vemos. Ninguém vive. Eu não vivo em umbral nenhum, moço. Aonde que o senhor mora? Eu vivo num lugar muito do bom, moço. É? É. Tipo um É uma. castelo? Não, eu posso projetar isso e eu achar que isso é bonito, mas existe dentro do plano astral, você já sabe disso, várias Sim, moradas. sim. E organizações, né? Dependendo do meu grau de evolução, eu não sou um quiumba, eu não estou lá embaixo. Eu não preciso estar lá embaixo. Eu Entendi. vou lá embaixo para resgatar. Porque a minha energia me permite fazer isso. Também não estou lá no sétimo céu, né, moço? Senão não tava falando com você, porque se eu estivesse lá, não desço aqui. É isso? O senhor falou que tem 7 níveis para cima no umbral, 7 níveis para baixo. O senhor tá em algum deles, né? Não, eu não estou umbral, não. Eu Ah. mais no umbral. Eixo de lei nenhum vive no umbral. Vive aonde? Vi uma cidade Ah. espiritual. Como você não tem a Aruanda, Tem. tem uma Aruanda dos Exus, vamos dizer assim. Olha, isso eu não sabia, não. Sim, senhor. Ah, então tem assim um plano. Tem o que tá no umbral. Eu não, umbral é um plano de pagamento, de karma inconsciente. Quem tem consciência não fica no umbral, moço. Ah. Mas Eu então. moro não tem anjinho passando na nuvem, não, moço. É uma cidade normal. Entendeu, moço? Entendi. Então o senhor está acima do sétimo nível do umbral, o sétimo Vou nível. Vou dizer que eu estou no primeiro nível acima de vocês. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. E aí o senhor projeta, o senhor vive aí, o senhor tem sim uma princesa? Não. O um casal? Não, o Exu da meia-noite ele tinha a Sempre princesa trabalha. dele. Não, isso é história, né, moço? Você também quer, ele tem um pouco de ficção, moço. Ah, é? Claro. Porque não é um romance, não é um. É um relato baseado num fato, mas não é um romance. A história é real, sim. Você pode ter companheiros, amigos, amigas, sem problema. Eu, nesse momento, não tenho, porque a minha dedicação é total ao meu desenvolvimento espiritual. O senhor falou sobre alta. Apoiamos, trabalhamos com uma pouca gira sempre. Precisamos de energia feminina para certas tarefas. E essa pombogira, ela está no mesmo nível de Ah, intelectual que o senhor? claro, moço. Dona Maria Padilha. Eita. Muita gente acha que ela não merece respeito, eles se enganam, não é? Imagina. É uma besteira tão grande. Ai, vocês falam besteira demais. Não, é porque eles acham que ela só sabe Fazer amarração de e tamanho. olha lá, olha lá. É. E é ignorância, não é, seu Marabô? A minha Maria Padilha, moço, foi uma pessoa tão importante do ponto de vista científico, moço. A besta. Ela é muito mais inteligente que eu. Tem uma sagacidade, uma capacidade de compreensão, moço. Ei, fala nada, não. Um dia você conversa com ela. É. E Mas olha, esse médico não quer, não, por causa do preconceito, né, moço? como é que é? Esse médico não quer trabalhar com as energias femininas por causa do preconceito. Você sabe disso. O preconceito dele ou da sociedade nossa? É preconceito da sociedade. Por quê? Porque ele é médium e ela vai passar uma energia feminina. Exatamente. E Já vão ele dizer vai. que é viado, que é mulherzinha. Ah, mas nós sabemos que dentro. É a mesma coisa aqui, viu, seu Marabô? Nós sabemos que, por exemplo, a gente chama uma pessoa de esquizofrênica ou que tem problema psicótico, aquele que está cuidando dessas ideias de mediunidade fora do contexto religioso, né? E agora, aí ele está dentro desse contexto. Então, como ele está psicofonando, então não tem Que porque. nome bonito, psicofonando. Acho que eu inventei Você isso. arrumou esse nome, Acho que eu moço? inventei, mas. Tá dando umas entrevistas aqui com nós, né, moço? Não, mas. Eu acho que é canalizando, né, que chama. É, isso é coisa bem bonita também, né? Canaliza. Ah, aqui estamos macumbando mesmo, né, moço? Não, mas eu acho que dentro desse contexto é mais parte da ignorância da pessoa e ninguém vai levar ela a sério de qualquer forma, chamar uma pessoa de viada só porque ela está canalizando uma energia feminina. Ah, moço, sei lá. Aí você resolve com ele. Não vou entrar Então, nesse mas mérito, bom, não. olha, vamos voltar aqui. O senhor então o senhor falou e a aparência que o senhor tem, a que ela tem, é a aparência que vocês tinham na última encarnação? Eu escolhi uma aparência que eu Entre gostava. isso. Que é a aparência que eu tinha quando era encarnado na Atlântida. E era É. muito bonito. Muito bonito, moço. O senhor é. Ah, entendi. Desses E. assim. Astro de cinema, viu, moço? Bonito. Eu não gosto de coisa feia, não. Nem gosto de coisa Ah, entendi. feia. Você pode escolher uma forma que te Porque agrada. é outro racismo isso, achar que todo espírito de baixa elevação é negro. Não. Isso é racismo, moço. Nossa, é muito mal isso. O senhor. Tem Exu preto. Porque foi preto e quer manter. Exu africano. Aí eu não fui. A imagem que eu uso. Sou bem branco, olho verde, alto, cabelo castanho claro. Essa é uma imagem que me agrada. E eu posso usar essa imagem. Para trabalhar, eu uso a imagem com a capa. Com a tapa. Com a Tapa onde? capa. Capa. Ah, tá. Capa. Tá. E a cartola. E a cartola. Entendi. E só que assim o senhor não impõe muito medo, mas o Não respeito quero vem. pôr medo. Não quero pôr medo, moço. Medo é a coisa que vocês têm que se livrar. Ô, desgraça. Tira essa palavra do seu nome, medo. Não tem que ter medo de nada, não. Tem que aprender a enfrentar as suas verdades, moço. O maior medo do ser humano é de se olhar no espelho. quando vocês olham no espelho, vocês veem tanta coisa feia que vocês querem sair correndo, moço. Por isso que é espintando e se arrumando. Porque o ser humano, moço, divino, é muito bonito, mas o ser humano encarnado é feio pra diabo, né? É, mas é uma feiura que é porque adquiriu tudo coisa que não é natural dele. É porque é mentira, moço. Tudo é mentira. É construído em cima do nada, moço. Eu acho que tem uma coisa bem bonita que vocês têm que resgatar. É se entender por dentro e tratar o outro como alma também, moço. Eu não tô dizendo que você tem que achar uma pessoa feia bonita. Isso é mentira também, né, moço? A pessoa é feia, mas é saber reconhecer que além de ser feia, ela também é um filho de Deus e é uma alma bonita, né, moço? Então aí... Se de repente ela escolheu aquele corpo feio pra encarnar, é porque aquilo faz parte da missão dela nesse plano, moço. Assim como tem aquele bonito, que escolheu ser bonito ou bonita pra encarnar, porque tem um aprendizado. Tudo tem uma razão de ser, moço. Então para de olhar na superfície das coisas e tenta entender o que tá por trás daquilo. Porque você também escolheu um corpo e uma forma, porque aquilo serviu até o aprendizado, moço. É tão simples quanto isso. Mas todo mundo só julga pela aparência e esquece do resto, né, moço? É feio, é alto, é baixo, é gordo, é careca, é... etc, etc. Tem mais pergunta, moço? Senão já vamos... Não, tenho. Fica aqui. Olha... Não, moço. Tem coisa pra fazer. Ih, moço. Tem planejamento pra coisa pra fazer demais. Ainda tem trabalho hoje à noite, moço. O que, que o senhor tem? Assim, trabalho em terreiro? Tem, trabalho em terreiro. Hoje é dia de trabalho em terreiro. O senhor, então, o que a gente estava falando é o respeito, então, que vem do jeito que o senhor se comporta e a aquisição intelectual e moral do senhor aí no meio das outras pessoas que impõem o respeito e não necessariamente o medo que isso passa. E se passa medo é por respeito. As pessoas não gostam de ouvir certas verdades. Eu tenho um comprometimento com a verdade muito grande, né, moço? E aqui, não, aqui a gente vê o outro, né? Uhum. A gente vê a alma do outro. Então não tem como mentir, não tem como criar um artefato intelectual ou, sabe, engendrar toda uma história. A gente pega aquilo ali e rasga, assim. Só que você tá mentindo. Então é fácil você entender o outro, porque você tira as cascas. É como uma cebola, sabe, moço? Todo ser humano é uma cebola. A gente vai tirando aquelas cascas, no fundo fica só aquele raminho fininho, sabe? Mas é aquilo que é a verdade. Então vocês precisam aprender a descascar as pessoas, tirar as cascas de fora, porque tem mentira demais. Entendi. Ninguém escapa da colheita da própria plantação. Moço, é matemática. O universo é matemática, moço. É 2 e 2 é 4, é 5, nem 6, nem 7, moço. Tá certo. E quando falei Exu de lei, quer dizer que vocês... Que tem consciência da lei do universo. Dessa ciência, que é matemática. Justiça do universo é matemática. Se eu tô descompensado de um lado, eu vou pagar do outro, moço. Eita. Só que é diferente. Lógico, moço. Se eu tô te falando do ponto de vista de, vamos dizer assim, seres mais aperfeiçoados, ascensionados, etc. Vocês vêm para experimentar o desequilíbrio, moço. É difícil encontrar gente equilibrada aqui, não é não? Então julgue menos. Porque você que se acha tão certinho, será que no fundo você é tão certinho assim? Ah, é. Realmente. Não é, moço? Ah, é. Tem muito que arrumar. Sobretudo quem se acha certinho, porque tá se enganando e acha... Ah, nem vou falar. Olha. É. Moço, deixa que... Esse diálogo aqui já vai dar bastante polêmica, viu? Você vai ouvir muita história, já vão xingar esse moço aqui. Uhum. Ixi, bom. Já vão chamar de quiumba, já vão chamar, pode me chamar do diabo, do que quiser, eu não tô nem aí. Eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês, se foi dada essa oportunidade, que seja aproveitada, que é pro crescimento de vocês. Busquem sempre a verdade, essa é a minha palavra final. Busquem a verdade, busquem o conhecimento, o autoconhecimento, porque aí você vai errar menos na sua vida. Se errar menos na sua vida, é capaz de você nem virar Exu. Já vai para planos mais altos e, depende, nem encarna mais, vai para planetas mais felizes, como vocês gostam de dizer, né, moço? Vocês espíritas, planetas mais felizes. Isso. Vamos todos para os planetas mais felizes. Mas para isso, você tem que realmente viver de acordo com a sua verdade interior e saber respeitar a verdade interior do outro. E tira as cascas, descasca a cebola que você encontra todo dia na sua frente, moço. Que vai ser bem mais fácil para você e para o outro. E não agrida. Não agrida. Entenda. Entenda. Diga a verdade, mas sem agredir. Falou, não acredita em nada que você está falando. Mas não precisa agredir. Porque às vezes a pessoa não tem a compreensão, às vezes nem ela mesmo sabe que ela tá tão engendrada nas mentiradas todas que ela criou, que ela nem consegue mais sair. Não tem essa história? Os mitômanos, eles criam uma mentira e já tá acreditando, moço. Não dá pra ser assim. É, realmente. Mas olha, eu agradeço muito o seu tempo, o seu conhecimento, a sua magia. E muito, a magia interior, né? Muito obrigado. E então a gente fica até uma próxima vez.